Ana de um paredão, tá? AcervoNews.net. Mais uma da fábrica, viu? Isso é Ana de um paredão, tá ligado? E assim, ó. Desmantelo tá chegando, machuca todo maluca. Pode chamar tuas amigas pra sentar na minha garupa. O desmantelo tá chegando, machuca todo maluca. Pode chamar tuas amigas pra sentar, vê assim ó. E machuca com a bunda, machuca com a bunda, bunda, machuca com a bunda. Essa novinha não tem que segurar, machuca com a bunda. Machuca com a bunda, bunda, machuca com a bunda. E essa novinha não tem que segurar, machuca com a bunda. Machuca com a bunda, bunda, machuca com a bunda. E essa novinha não tem que segurar, machuca com a bunda. Machuca com a bunda, bunda, machuca com a bunda. Olha o solo, Mr. M. Pra bater nos paredões. Pra fazer essa comigo, e convida meu parceiro, o rei do faroeste, tá ligado? Deixa comigo meu parceiro, Nandinho Paredão, é nóis. E o desmantelo tá chegando, as tchuca tudo maluca. Pode chamar tuas amigas, pra subir na minha garupa. O desmantelo tá chegando, as tchuca tudo maluca. Pode chamar tuas amigas, oi machuca com a bunda. Oi machuca com a bunda, bunda, oi machuca com a bunda. Essa novinha não tem que segurar, oi machuca com a bunda. Oi machuca com a bunda, bunda, oi machuca com a bunda. Essa novinha não tem que segurar, oi machuca com a bunda. Oi machuca com a bunda. Tá delícia, tá maneiro. Rau. Tamo junto meu parceiro, Nandinho Paredão. Isso é estouro, é pipoco, é moral e o povo gosta. Explodiu. André Silvio, o mural de Ibi Koala.